A secretária de Assistência Social e a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social de Foz do Iguaçu receberam a consultora técnica da Coordenação Geral de Serviços de Vigilância Socioassistencial, Viviane de Souza Ferro de Mesquita, que é vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Social. O objetivo da visita foi conhecer a experiência de Foz do Iguaçu acerca da execução do programa Família Acolhedora, com a finalidade de auxiliar a Secretaria Nacional de Assistência Social no aprimoramento das estratégias de implantação dos serviços, bem como no processo de reordenamento dos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes. Além do encontro na sede da secretaria, Viviane realizou uma visita na entidade executadora do programa Família Acolhedora, na Associação Fraternidade Aliança, que fica localizada no bairro Boa Esperança. Através dos serviços do programa Família Acolhedora, as famílias cadastradas e capacitadas são habilitadas para acolher temporariamente crianças ou adolescentes afastados de suas famílias de origem, por medida de proteção em função de abandono ou pela impossibilidade da família de origem exercer suas funções de cuidado. Para se inscrever no projeto Família Acolhedora, é preciso ter entre 25 e 55 anos, disponibilidade para ser efetiva com criança ou adolescente, ser financeiramente estável e não ter antecedentes criminais e residir no município de Foz do Iguaçu. Marjorie Colombari para a CBN Foz.